Podcasts para profissionais de cardiopneumologia. Muito úteis para gravar excertos de congressos, jornadas, na preparação de seminários e workshops, para dar apoio nas aulas, técnicos docentes nas escolas superiores de saúde, criação de memorandos, utilizar para criação de instruções de trabalho, forma didática para formar estagiários.